Cheiro 87, página 831, último fecheiro. Depois de tudo isto se decidir, Ian e eu tornámo-nos mais inseparáveis que nunca. Por isso, quando chegou o momento de experimentar o meu novo rosto com as outras almas, é claro que ele foi comigo. A seguir a semanas longas de frustração, este raio foi um alívio para mim. Já era suficientemente mau que o meu corpo novo fosse frágil e quase não tivesse préstimo nas grutas. Não queria acreditar quando os outros se recusaram a deixar-me usá-lo para a única coisa em que era perfeito. O motivo específico que levara Jared a aprovar a escolha de Jamie era esta face inocente e vulnerável de que ninguém jamais duvidaria. Esta compleição delicada que motivava a proteção de todos. Mas até ele levou bastante tempo a passar da teoria à prática. Tinha a certeza que participar num raid neste momento seria tão fácil para mim como fora antes. No entanto, Jared, Jeb, Ian e os outros, todos menos Jamie e Mel, andaram a discutir o assunto durante dias, tentando arranjar uma forma de dispensar a minha participação. Era ridículo. Vi-os a olhar para a luzinha. Mas ela ainda não tinha sido testada, não oferecendo confiança. E mais do que isso, ela estava absolutamente decidida a não colocar um pé fora dali. A própria palavra raid levava a encolher-se de terror. Kyle não iria connosco. Ela ficara nervosíssima, da única vez que o tinha ouvido referir-se a isso. No fim, foi o pragmatismo que venceu. Eu era necessária. Era bom precisarem de mim. Os mantimentos estavam a diminuir. Esta expedição seria longa e cansativa. Como sempre, era Jared quem a liderava, sendo o mesmo que dizer que Melanie também iria connosco. Aaron e Brent ofereceram-se para nos acompanhar, embora não fossem precisos músculos. Na realidade, estavam fartos de ficar fechados. Íamos percorrer uma grande distância rumo a norte, o que me deixava entusiasmada perante a expectativa de ver novos lugares, de voltar a sentir o frio. Neste corpo, a excitação tornava-se um pouco descontrolada. Na noite em que fomos até à encosta escarpada, onde estavam escondidos o grande camião e a carrinha, eu sentia-me elétrica. Ian riu-se de mim, ao ver que mal conseguia estar quieta, enquanto transportávamos as roupas e outros apetrechos necessários para a carrinha. Segurou-me pela mão, segundo ele, para me amarrar à superfície da terra. Eu falara alto demais? Estava demasiado desatenta ao que me rodeava? Não, era óbvio que não fora isso. Não havia nada que pudesse fazer. Tratava-se de uma emboscada. E no momento em que tínhamos chegado, já era demasiado tarde. Ficámos petrificados ao ver os feixes de luz a disparar da escuridão, incidindo sobre os rostos de Jared e de Melanie. A minha cara, os meus olhos, aqueles que nos podiam ajudar, ficaram obscurecidos, escondidos pela sombra projetada pelas costas de Ian. A luz não me encadeou e o luar era bastante brilhante para ver que os batedores nos suplantavam em número. 8 deles para 6 de nós. Bastante brilhante para ver as mãos deles e as armas que reluziam, erguidas e viradas para nós. Apontadas a Jared e a Mel, apontadas para Brent e Aaron, com a nossa única arma ainda recolhida e uma diretamente ao peito de Ian. Por que o deixara vir comigo? Porque tinha ele de morrer também? A pergunta que Lily me fizera no seu estado de apatia ressoou na minha cabeça. Porque continuam a vida e o amor? Qual é o interesse? O meu coração, pequeno e débil, despedaçou-se em mil pedaços e remexia atabalhoadamente no bolso à procura de comprimido. Calma aí, todos vocês, tenham calma, gritou um homem no meio do grupo de batedores. Esperem, esperem, não engulam nada. Bolas, controlem-se. Não, vejam. E o homem fez incidir no rosto a luz da lanterna. Tinha a pele morena e curtida pelo sol, como uma rocha que sofrera a erosão do vento. O cabelo era negro, com brancas nas têmporas, encaracolando-se em desalinho em redor dos ouvidos. E os olhos dele, os olhos, eram castanhos escuros. Apenas castanhos escuros, nada mais. Estão a ver? Insistiu ele. Muito bem, agora vocês não disparam sobre nós e nós não disparamos sobre vocês. Vêem? Dizendo isto, pousou no chão a arma que trazia consigo. Vá, rapazes, ordenou ele. E os outros voltaram a enfiar as pistolas nos coldres, nas ancas, tornozelos, nas costas, inúmeras armas. Demos com o vosso esconderijo, uma localização muito inteligente. Tivemos a sorte de o encontrar e resolvemos ficar por aqui para travarmos conhecimento. Não é todos os dias que deparamos com um grupo de rebeldes. Soltou uma gargalhada deliciada que lhe saiu do interior da barriga. Olhem para a vossa cara. O que foi? Pensavam que eram os únicos, ainda cheios de vida? E deu outra gargalhada. Nenhum de nós se moveu um milímetro. Acho que eles estão em estado de choque, Nate, observou um outro indivíduo. Assustámo-los de morte, acrescentou uma mulher. O que esperavas? Ficaram a aguardar, balançando o corpo e arrastando os pés, enquanto continuávamos paralisados. Jared foi o primeiro a recuperar. Quem são vocês? O líder soltou mais uma gargalhada. Chamo-me Nate e é um prazer conhecer-vos, embora para já possa não sentir o mesmo. Comigo estão o Rob, o Ivan, o Blake, o Tom, a Kim e a Rachel. À medida que falava, apontava para o grupo e cada humano acenava com a cabeça ao ouvir o seu nome. Reparei num homem um pouco mais afastado que Nathan não apresentou. Tinha um cabelo ruivo, brilhante e ondulado que se destacava, em particular por ser o mais alto. Era o único que parecia estar desarmado. Também olhava para mim fixamente, pelo que desviei o olhar. Mas, ao todo, somos 22, prosseguiu Nate. A seguir estendeu a mão. Jared respirou fundo e deu um passo em frente. Quando o vimos a mover-se, ouviu-se um exalar coletivo do nosso pequeno grupo. Chame-me Jared, apertou a mão a Nate e depois sorriu. Estes são a Melanie, o Aaron, o Brent, o Ian e a Noah. Ao todo somos 37. Quando Jared disse o meu nome, Ian mudou de posição, tentando ocultar-me por completo da vista dos outros humanos. Só então percebi que continuava a correr perigo, como os outros teriam corrido se fossem batedores. Tal como no início. Tentei ficar completamente imóvel. Nate pestanejou ao ouvir a declaração de Jared e depois arregalou os olhos. Anna, é a primeira vez que me ultrapassam nisso. Foi a vez de Jared piscar os olhos. Encontraram mais grupos? Há 3 outras células separadas de nós, de que tínhamos conhecimento. 11 com o Gale, 7 com o Russell e 18 com o Max. Mantemos todos em contacto. De vez em quando até fazemos umas trocas. De novo a gargalhada projetada pela barriga. Ellen, a filha do Gale, achou que gostaria de fazer companhia aqui ao meu Ivan. E o Carlos juntou-se à Cindy do Russell. E é evidente que todos precisam do Sam, de vez em quando. Interrompeu bruscamente o que ia dizer, olhando em redor, inquieto, como se tivesse dito algo que não devia. O olhar deteve-se por instantes no ruivo alto que estava mais atrás e que não tirava os olhos de mim. O melhor era esclarecer isto já, disse o homem, baixo e moreno, que se encontrava ao lado de Nate. Este lançou um olhar desconfiado à nossa pequena fileira. O Rob tem razão, vamos esclarecer. Respirou fundo. Agora tenham calma e ouçam-nos com atenção. Não se enervem. Por vezes isto deixa as pessoas inquietas. Sempre, resmungou o homem chamado Rob. A mão dele deslizou até ao colde preso à cintura. O que foi? Inquiriu Jared com uma voz inexpressiva. Nate suspirou e fez um gesto ao homem alto, de cabelo ruivo. Este avançou com um sorriso tímido. Também tinha sardas, só que mais milhares de sardas do que eu. Elas espalhavam-se pelo rosto, com tanta intensidade que lhe escureciam a pele. Embora ele tivesse uma tez clara, tinha olhos escuros, talvez azul marinho. Este é o Sam. Agora ele está connosco. Por isso fiquem tranquilos. É o meu melhor amigo. Salvou-me a vida centenas de vezes. Pertence à nossa família e não aceitamos de ânimo leve que alguém tente matá-lo. Uma das mulheres retirou a arma devagar e manteve-a segura, com o cano apontado para o chão. O ruivo falou pela primeira vez com uma voz de tenor, suave e invulgar. Não te preocupes, Nate. Estás a ver? Eles também têm uma. E apontou diretamente para mim, deixando Ian tenso. Parece que não sou o único que passeia nativo. Shem sorriu-me abertamente e atravessou o espaço vazio, a terra de ninguém entre as duas tribos, estendendo-me a mão. Saí de junto de Ian, contornando, sem ligar ao seu alerta silencioso, ao sentir-me inesperadamente segura e descontraída. Gostei da maneira como Shem o tinha enunciado. Passei a nativo. Ele parou à minha frente, baixando ligeiramente a mão para compensar a diferença considerável entre as nossas alturas. Peguei-lhe na mão, dura e calejada, em comparação com a minha pele delicada, e apertei-a. Chama em flores vivas, apresentou-se ele. Arregalei os olhos ao ouvir aquele nome. Mundo do Fogo, que surpresa! Nómada, disse-lhe. Conhecer-te é algo de notável, nómada. Pensava que era o único do género. Enganas-te redondamente, afirmei, lembrando-me de Luzinha nas grutas. Talvez nenhum de nós fosse tão raro como pensávamos. Ao ouvir aquela resposta, ele ergueu uma sobrancelha com um ar intrigado. Ah, sim? Retorquiu. Bom. Afinal, talvez haja alguma esperança para este planeta. É um mundo estranho, murmurei, mais para mim que para a outra alma nativa. O mais estranho de todos, concordou ele. Fim. Terminou a leitura da obra Nómada, de Stephanie Meyer. Esta obra foi gravada para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013.